Eu DJ Rolô. É o Cris no beat e o LP. Junto vai. Vou negar o que você fez comigo. E era pra gente ser só amigo. Cris no beat. Mas eu fico diferente. Pago só a minha mente. Quando tá por cima, pede pra não parar. Fiz ser inconsequente. Na cidade é indecente. Assim fica difícil não me apaixonar. Ando do certo, é bom demais. Bota, bota, vai, vai. É de tape olhando pra trás. Bota, bota, vai, vai. Ando do certo, é bom demais. Bota, bota, vai, vai. É de tape olhando pra trás. Bota, bota, vai, vai. E pra você não esquecer, juntou mais uma vez. É tipo álcool e nicotina, é tipo fogo e gasolina. DJ Cris no beat, o LP. Vê diferente, pago só a minha mente. Quando tá por cima, pede pra não parar. Visto inconsequente, na sentada indecente. Assim fica difícil.